Eu quero sentir a noite. Eu quero olhar as luzes que teus olhos não me têm deixado ver. Agora eu vou viver. Eu quero sair de manhã. Eu quero seguir a estrela. Eu quero sentir o vento pela pele. Um pensamento me fará. Oh, uma louca tempestade. Eu quero ser uma tarde gris. Quero que a chuva corra sobre o rio. O rio que por ruas corre em mim. As águas que me querem levar. De ti. Eu quero partir de manhã. Eu quero seguir a estrela. Eu quero sentir o vento pela pele. Um pensamento me fará. Uma louca tempestade. Eu quero uma lua plena. Eu quero sentir a noite. Eu quero olhar as luzes que teus olhos não me têm deixado ver. Agora eu vou viver. Quero ser uma tarde gris. Quero que a chuva corra sobre o rio. O rio que por ruas corre em mim. As águas que me querem levar tão longe. Eu quero ser uma tarde gris. Quero que a chuva corra sobre o rio. O rio que por ruas corre em mim. As águas que me querem levar tão longe. Tão longe que me façam isso. De ti é. Tão longe que me façam esquecer.